Efeito colateral, pesadelo do sistema. Salve, me apresento, né? Entrando em cena, sobrevivendo ao teste. E mano, atrocidade, fatos que acontecem na periferia, cotidiano violento. Efeito dominó gerou verso sangrento. Se o bagulho tá louco, parceiro, eu relato a realidade dos moleque do barraco. Onde o ódio invade, petrifica coração, transformando-os da favela em vilão. Triste situação, país do carnaval aqui, sem ficção. A cena é real aqui, bagulho tá louco e só os fortes permanecem. Unidos pelo rap, sobrevivendo ao teste. Quem não se corrompe em meia patifaria, sem demagogia, quem honra a periferia. Mais informação, revolução pras favela. Aí vai uma ideia, educação liberta. Contra a manipulação, forma de resistência. Coquetel, molotov, aí entrando em cena. Flagraram o tráfico de drogas na porta desta escola. Na periferia, o bagulho é louco, esteja pronto pro ataque. O teste é forte, aprenda a viver com a desigualdade. Porque é que o bagulho louco, porque é que o bagulho louco, porque é que o bagulho louco, porque é que o bagulho louco. Na periferia, o bagulho é louco, esteja pronto pro ataque. O teste é forte, aprenda a viver com a desigualdade. Porque é que o bagulho louco, porque é que o bagulho louco, porque é que o bagulho louco, porque é que o bagulho louco. Mesmo oprimido, prossigo correndo riscos, sobrevivendo ao teste entre mortos e feridos. Graças a Jesus Cristo, passei dos 20 vivo, contrariando as regras do jogo do inimigo. Numeroso é o planeta, grande a obstinação. Iniquidade humana petrifica o coração. Brasil, novo milênio, nova ordem mundial. Cenário do fim dos tempos, era de elite global. Enquanto isso, vagabundo pensa que controla tudo. A fita não tá dominada. Entre nós existe o luto. Meio lúcido comprova a versão crítica do homem. Igual porcos, tudo que é tipo de lixo consome. Desde o líquido maldito que a Ambev põe na rua, que consumido em excesso faz garota ficar nu até o oxi. Devastação do crack vezes 7. Extermínio em massa mata mais que a Inclatec. No país do futebol, do funk, do carnaval, pivete passa fome, polícia leva de fal. 2001 foi zica, o estado pagou pra ver, chorou lágrimas de sangue quando viu em SP. 5 dias de terror, o partido mostrou a cara. O sistema pôs frente a frente, o caçado e a caça. Canto sangue, rimo, choro, crime hediondo, velório. Sobreviva ao teste, se puder subar no pódio. A droga estava escondida em barras de ferro, em uma casa alugada pelos bandidos no Parque Marajó, em Valparaíso. Na periferia, o bagulho é louco, esteja pronto pro ataque. O teste é forte, aprenda a viver com a desigualdade. Porque por que o bagulho louco? Por que que o bagulho louco? Por que que o bagulho louco? Por que que o bagulho louco? Na periferia, o bagulho é louco, esteja pronto pro ataque. O teste é forte, aprenda a viver com a desigualdade. Por que que o bagulho louco? Por que que o bagulho louco? Por que que o bagulho louco? Por que que o bagulho louco? A rua me ensinou, na vida dá valor. Tô no jogo, tô no teste e só Deus é o professor, doido. Preste atenção, o crime é ilusão. Não vai pra grupo não, você já sabe qual é o fim, irmão. Não esquenta não, doidão, a noite chegou sem estresse. Até agora não caiu ninguém, Deus assim conserve. Bem-vindo à rua, realidade nua. Sistema plantou mal, agora colhe os frutos na bura. Pariu de tocar na função da boca, não voltam pra escola. Escola porque quer comprar uma roupa louca. Criados no meio do crime, na favela, bang bang. Aqui o teste é forte, o sangue escorre, jorre, ferve. Visão de mundo onde muitos não permanecem, carecem de informação, não sobrevive ao teste. Garotos de 12, 16 anos, armados. Fotos de meninos com drogas, dinheiro roubado. Na periferia, o bagulho é louco, esteja pronto pro ataque. O teste é forte, aprenda a viver com a desigualdade. Porque é que o bagulho louco? Porque é que o bagulho louco? Porque é que o bagulho louco? Porque é que o bagulho louco? Na periferia, o bagulho é louco, esteja pronto pro ataque. O teste é forte, aprenda a viver com a desigualdade. Porque é que o bagulho louco? Porque é que o bagulho louco? Porque é que o bagulho louco? Porque é que o bagulho louco? A brisa do crack é o seguinte, te leva, na hora que você, pô, dá a paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano.